Aqui do meu lado, acende a luz da noite, vamos ficar acordados. Voar umas estrelas e desvendar o infinito. Sempre é H de amor, dizer que nunca foi dito. Assim vem, vem, vem, vem. Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás, fotos e recordações, primaveras e verões. Jura de amor sem fim, sem você tá tão ruim. Vem, seu fala assim! Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando. Eu vou voando, eu vou voando. E no meu sonho teu sorriso me chamando. E eu vou voando, eu vou voando. Por que você não vem pra mim voando? Que não voltam mais, tempo que ficou pra trás, fotos e recordações, primaveras e verões. Juras e amor sem fim, sem você tá tão ruim. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando. Eu vou voando, eu vou voando. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando. E eu vou voando, eu vou voando. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando, eu vou voando, eu vou voando. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando. E eu vou voando, eu vou voando. Obrigado! Obrigado.